Chita marroquino! Chita marroquino tem organização. Amante da ganja, rei da corte de um dubão. Íntimo do verde selvagem do mato seco. Em terra de talibã, chita é bombardeio. Taca fogo nos pinada, acende logo esse satã. Ganja louca é só chita, que pá, se pá. Chaminé do Barnabé, busco tia, não vai sorrir. Faz que no marroquino brasa, nessa babi. Os cavalos de toia, galopa, discuta e cortante. Tava na guerra de ontem, na mesma guerra de antes. E o verde de Marrocos, até cavalaria. Marroquino tá de bobs, 24 horas por dia. Chuí, Magu, Bazé, não pra pula. Vida de vagalde, São Domingo morra. Organização xiita é gangue, é máfia. Cartão de la rua, los hermanos da cabala. Cleópatas, Afrodites, Atenas, na casa bomba. Xiita de lupa baixa, adega cheia, chá escama. Deu merda, tá todo mundo ovni, caralho. Arma bomba, viagem longa, eita, lombra de lombrado. Não tem vinho escocês e os oazetes japonês. Afrodisíaco foi a ganja deportada que fumi. Veio da China, da Colômbia, de Hezbollah, pitei. Mas vai lobinho, o mesmo foi do bolo da Jamaica. Chita marroquino tem organização. Amante da ganja, rei da corte de um dubão. Ritmo do verde, selvagem do mato seco. Em terra de Sadã, chita é bombardeio. Chita marroquino tem organização. Amante da ganja, rei da corte de um dubão. Ritmo do verde, selvagem do mato seco. Em terra de Sadã, chita é bombardeio. Marroquino, puff passa, de chava massa. Os berros entupetados, marola verde fumaça. Hoje tá gold, a decan, as deres de van. Delos capas calibu, tipo talibã. Na guarita, o avó dos firma. Na picadilha, os palhaço, sangue no olho. Pisou num vinga, mais tarde hoje é Rapunzel no frevo criminal. Vai ter puta pilando pipoca no meu quintal. Cena chocante, marroquina lavandê. O xiita paquistão no topo do poder. Bandido mal, com os quilos, arsenal. As dona banda na house e a mais bela vagal. Os contreal, os chivo, as 12 anos. As marafa, perfume, fumaça. Exalando, de Vectra Blue, erva man. Tá no quesito, pois é assim que tá vivendo a vida de um marroquino. Na cortina da marola, na banca de malandro, de MG é o DF xiita. Segue o plano, deu merda, tá todo mundo ovni, caralho. Arma bomba, viaja lombra, eita lombra de lombrado. Não tem vinho escocês e os oazetes japonês. Afrodisíaco foi a ganja deportada que fumi. Veio da China, da Colômbia, de Hezbollah, pitei alta. Mas vai lobinho, o mesmo foi do bolo da Jamaica. Chiita marroquino tem organização. Amante da ganja, rei da corte de um dubão. Ritmo do verde, selvagem do mato seco.